Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita dessa noite. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 289. Hoje é dia 11 do mês de novembro do ano de 2020. Agora são 19 horas dessa quarta-feira, molhada, chuvosa, mas muito agradável. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente pelo Facebook e pelo YouTube. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões sobre temas atuais observados sob as lentes da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas ou os seus comentários diretamente pelo chat, se você está no YouTube. E a propósito, lembre-se também de se inscrever no canal da USE Piracicaba no YouTube, de marcar o sininho também para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você será notificado com 30 minutos de antecedência. E se você está no Facebook, também você pode participar diretamente pelo chat. Aí no Facebook mesmo, e também no Facebook você pode dar o seu gostei ali e compartilhar esse vídeo, ajudando ele a alcançar outros corações que necessitam de consolação e de esclarecimento. Nós temos hoje os amigos que nos acompanharão em nossas reflexões, um tema muito interessante a gente vai abordar hoje. Falaremos sobre casas mal assombradas. Isso realmente é possível? Para nos ajudar nas reflexões sobre esse tema curioso, nós temos a alegria de convidar a nossa amiga Maria Antônia. Eu acho que ela perdeu a conexão, mas nós temos a Maria Antônia Paduan, que daqui a pouquinho está chegando, e o nosso amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, meu amigo Sérgio, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos que nos assistem. Hoje, noite chuvosa, de vez em quando pode oscilar a internet e vamos ficar esperto aí, né? Pode sim. Justamente, a Maria Antônia estava conosco até alguns segundos atrás. Agora, eu Exato. até me assustei, Sérgio, que eu fui colocá-la na tela, ela não estava mais aqui. Mas, como o Sérgio falou, nós estamos utilizando a internet. Esse já é um horário que, naturalmente, tem uma demanda muito grande. E a chuva ainda é um fator ainda prejudicial, né, nessa questão. Sérgio, mas é o seguinte, a gente pode começar. E a gente se propôs a falar hoje sobre esse tema, conforme eu já anunciei, casas mal assombradas. Olha, todos nós, eu tenho certeza, que já ouvimos alguma história a respeito disso. O próprio Espiritismo, né, tem o seu início num acontecimento dessa natureza nos Estados Unidos, quando as irmãs Fox identificaram a presença, né, a manifestação de uma inteligência. Que depois, estudada, descobriu-se que era uma pessoa que havia desencarnado. Além disso, mesmo que não seja o estilo de preferência da maioria, muitos de nós já assistiu, ou ainda assiste, ou ainda é fã daqueles filmes de terror, não é mesmo? E quem nunca, né, assistiu um belo filme de terror sobre casas mal assombradas? Desde a infância a gente tem alguma lembrança sobre isso. Por isso é um assunto muito importante. E sim, o Espiritismo trata dele. Inclusive, Allan Kardec trata desse assunto lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 9. Olha aqui a nossa amiga Maria Antônia Paduan chegou. Então, antes de começar, eu vou convidá-la para participar conosco. Então, Maria Antônia Paduan, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, Sérgio, e aos ouvintes, aos amigos que estão aí nos assistindo. Que Deus os abençoe para que façamos o um bom trabalho nessa noite. Sem dúvida alguma. Nós aqui somente intermediamos de alguma maneira, né, contando com as nossas limitações, e é importante, né, compartilhar com o nosso público que nós somos os primeiros a aprender aqui. Aprender. E quando a gente se propõe a tratar de um assunto, a gente vai procurar documentação para poder tentar levar até você, da maneira mais clara possível, aquilo, compartilhar aquilo que nós absorvemos também. E eu quero aproveitar também para convidar você que está nos acompanhando, que está aí no Facebook, que está no YouTube também, participe. Eu tenho certeza que você tem alguma dúvida sobre esse assunto. Mande ali a sua pergunta para que nós possamos ainda no ar, não é mesmo? Ao Sérgio, aqui a Maria Antônia, para que a gente possa responder e discutir, para que aprendamos juntos. Muito bem. Para a gente começar a falar do assunto, então, de uma maneira geral, né? É possível realmente, existem locais, como por exemplo casas, onde determinados espíritos se fixam e de alguma forma conseguem influenciar os encarnados, os moradores daquele local? Em outras palavras, existem casas mal assombradas? Pode começar pelo Sérgio. Muito legal o assunto, quando a gente estava se preparando, como o Wilson falou, tem muita desinformação nesse assunto, né? E tem muita gente que morre de medo de ver ou de ouvir alguma coisa, e já, às vezes, motivo até de muitas brincadeiras. Quem já não fez brincadeira nesse sentido? Eu já tenho espaço reservado no umbral por ter feito brincadeiras desse tipo. E tem também umas duas histórias aí que eu convivi com um local que tinha aí alguns espíritos. Ah, Luísa Rodrigues conectou, minha sobrinha. Ela. Tem 8 anos, tá doida para saber do assunto aí. Olha que interessante. Luizinho, um abraço para você. 8 anos, ela tá doida. Ela falou, viu o tema, falou, ah, eu quero saber mais. Então, na verdade, assim, eu já tive pelo menos duas histórias, depois, no desenrolar do programa, posso até falar um pouco a respeito, mas existem, sim, essas situações, e nós não vamos esgotar o assunto, mas basta dizer que muitos espíritos podem se utilizar da própria energia dos encarnados para produzir esses efeitos. E aí, durante o desenrolar do programa, nós vamos falar mais sobre. A Maria Antônia também concorda com isso, Maria Antônia. Né? Pelo viés de espírita, é possível, então, que os espíritos se fixem a locais para perturbar as pessoas que ali vivem. Sim, e nós sabemos assim que é um processo já muito antigo, até mesmo antes da codificação da doutrina espírita, a presença de locais onde existem espíritos que provocam efeitos, fenômenos que são chamados de mal-assombrados. Na verdade, é como o Sérgio falou, há uma interpretação enviesada desses processos, porque, na verdade, eu vou usar uma comparação que hoje eu estava ouvindo uma live e um palestrante falou exatamente isso. Ele disse assim, se nós considerarmos que a casa mal assombrada é aquela onde tem espíritos, todos nós temos a nossa casa mal assombrada, né? E ainda estamos vivendo no meio mal assombrado. Porque esse termo mal assombrado é muito mal colocado. Porque, na verdade, nós, como espíritas, entendemos que onde se diz que existe casa mal assombrada, está se dizendo que naquela casa existem a presença de espíritos que estão conseguindo se comunicar. E o problema é que aí precisamos saber por que esses espíritos estão ali. E aí, daqui a pouquinho, nós vamos conversar sobre os diferentes tipos de espíritos que ali permanecem. Mas concordo, a gente lendo, e mesmo nas histórias antigas, antes de Jesus, existem ambientes que eram assim, né? Porque sempre onde existiu espíritos, os espíritos se vinculam ao plano terreno, como nós também nos vinculamos aqui a determinadas situações, determinadas pessoas ou objetos no nosso ambiente, no nosso meio. Eu não posso deixar de brincar um pouco, Maria Antônia, porque o que você falou é muito legal, muito engraçado também, porque eu sou de vez em quando a assombração da minha casa, né? Porque eu, como espírito, de vez em quando eu estou bem danado, né? E aí eu acabo perturbando a energia do local. De vez em quando, todos nós somos espíritos que assombramos as nossas casas. Aí. Pois é, apesar dessa pergunta parecer muito óbvia, né, para a gente começar as nossas reflexões, mas por que que eu quis começar com essa pergunta? Porque existem muitas vertentes, né, uma pseudociência, por exemplo, chamada parapsicologia, cujo objetivo é explicar todos os fenômenos dessa natureza como fenômenos psíquicos, como produzidos pelo próprio indivíduo. Mas nós, espíritas, sabemos que não é bem assim. Nós temos informações claras do plano espiritual que nos explica quais são os mecanismos que levam a esses acontecimentos. E também, além disso, a gente vai tratar nesse programa sobre formas também de se evitar, né, de se preparar, né, para resolver essas questões. E também tem as questões psicológicas. A gente, é sempre muito importante, tanto quanto quando nós falamos em doenças, é muito importante que nós, e a gente sempre frisa isso, que primeiramente a gente tem que avaliar todas as outras causas. Às vezes uma casa tem um cano, né, vibrando lá e aquilo não é um fenômeno espírita. Não adianta você ir lá na casa espírita, né, para fazer um trabalho de desobsessão, você precisa de um encanador, simplesmente. Né? E a madeira também que estrala, né? Conforme faz calor, frio, ela vai... A dilatação, prédios, acontece isso muito, né? Em venezianas, enfim, esquadrias, isso também acontece. Então a gente precisa primeiro identificar a real causa daquilo, as circunstâncias. Por isso que o espiritismo é uma ciência de observação. Primeiro a gente analisa se aquele fato se repete, em que condições aquele fato se repete, quem são as pessoas que estão presentes, é sempre a mesma pessoa, são várias pessoas que ouvem esses barulhos diferentes. Existe uma percepção sensorial, além de ouvir ou de observar alguma coisa, existe um sentimento atrelado a essas ocorrências. Então, existe uma série de fatores que devem ser analisados antes da gente considerar que qualquer coisa seja a ação dos espíritos sobre a matéria ou o assombro em uma residência. Por isso que nós iniciamos com essa questão. Mas sim, ficou claro para todos nós que sim, existem casas mal-assombradas. A vida continua depois da morte do corpo físico, e esses espíritos caminham por onde desejam, de acordo com a sua evolução, e muitos deles se fixam a determinados locais, as residências. Agora, então, a pergunta, para a gente continuar esse entendimento, a gente sabe que existem, né, inteligências, espíritos ali, espíritos que já animaram corpos encarnados, que ali estão. Então vamos dizer que nós, eu não estou falando aqui do processo obsessivo, tá? Porque a obsessão é quando um espírito exerce uma influência sobre o indivíduo e persegue aquele indivíduo. A gente está falando de um espírito que se fixa a um local. Então tá, uma família muda para uma determinada residência. Chegando ali, ela começa a ouvir ruídos, começa a identificar perturbações e não entende uma causa daquilo tudo. A pergunta é, se sabemos que são inteligências nesse caso, quem são essas inteligências? E o que elas podem estar querendo? Por que elas estão produzindo ruídos? É um único tipo de espírito que pode estar ali? É sempre, porque, por exemplo, para algumas religiões é a manifestação do demônio, isto é, daquele espírito que simboliza o mal absoluto. Então, é possível que sejam somente demônios ou o demônio que se manifeste nessas condições? Sérgio? Não. Ou Maria Antônia, fique à vontade, por favor. Quer começar? Pode começar, Maria Antônia. Eu vou contar um caso. Pode falar primeiro, Maria Antônia. Então, a pergunta ela é bastante clara, né? Quer dizer, nós sabemos que os espíritos, eles são como nós, eles são pessoas como nós que desencarnaram. E na condição de espírito que já está desencarnado, ele leva dentro de si os mesmos sentimentos, os mesmos apegos, as mesmas características que ele tinha aqui quando estava encarnado. E muitos espíritos desencarnam sem resolver alguns problemas importantes da vida deles. Às vezes muito apegados a um determinado objeto que ele escondeu, a um determinado dinheiro que ele escondeu, ou até mesmo naquela residência, ele morou naquela residência e ele continuou, ao desencarnar, ele continuou muito vinculado, quase que materializado naquele ambiente, né? E devido a esse apego excessivo, ele ali permanece como se ele tivesse encarnado. E aí, o que ele faz? Para que ele possa se manifestar, ele precisa da De captar ectoplasma de pessoas que estejam por ali. Então, quando uma família muda-se para uma casa, ele vai precisar da matéria ectoplásmica das pessoas dali daquela família para poder se comunicar. Muitas vezes a intenção é se comunicar, tipo assim, ó, aqui é meu, esse pedaço é meu, não quero vocês aqui, ou ao contrário, né? Daqui a pouquinho a gente vai poder, vou até deixar para que o Sérgio fale nisso, mas não é só aqueles espíritos que são atrasados espiritualmente, que são levianos, esses eles não são maldosos, eles são bons espíritos, eles têm bons sentimentos, mas eles ainda são espíritos que estão muito apegados, muito ainda ligados às questões da matéria e como a questão mental, né? Porque a manifestação do espírito se dá pelo pensamento. E se quando ele está aqui na Terra, ele continua muito vinculado às questões terrenas, ele vai para a espiritualidade pensando como se ele tivesse aqui e querendo as mesmas coisas daqui. Daí ele se fixa num local cujo local ele tem a identificação dele, né? Pode ser uma moradia, pode ser um ambiente físico, tipo as grutas, como na Igreja Católica a gente já ouviu falar tanto das manifestações da presença de espíritos dos chamados santos, né? Enfim, vários são os tipos de espíritos que podem aparecer. E aí eu vou passar a bola para o Sérgio para ele poder, senão eu vou tomar todo o tempo dele. Então, eu tenho alguns casos aí, na verdade, que eu vivenciei, mas um deles, até para frisar o ponto que a Maria Antônia fez, muito bem feito, é uma senhorinha numa casa espírita aqui de Piracicaba, no antigo endereço dessa casa, ela vivia dentro da casa como se ela estivesse morando na casa dela. Ela criou um quadro mental. E ela convivia naquele quadro mental. Ela era uma pessoa que vivia sozinha, apesar da casa espírita ter um monte de gente entrando e saindo. Para ela, ela não via ninguém, ela não conversava, ela não. Ela simplesmente criou e se prendeu, ficou presa naquele quadro mental, que é uma característica. Então, era uma pessoa maldosa? Não. Provavelmente é uma residente daquele espaço, não necessariamente daquela casa, daquele ambiente. E com relação ao espaço, tem duas histórias. Essa da casa espírita e a presidente do centro deixou, foi deixando a pessoa conviver, até ela perceber que ela não, assim, ninguém, ela não mexia com ninguém, ninguém mexia com ela, ela tinha a rotina dela. E uma vez eu fui para uma casa de praia e de um amigo. E eu fiquei uma semana inteira ouvindo muito barulho, batuque, e gente me ameaçando, tudo através assim das sensações. E era basicamente eu que ouvia. E aí a gente pode diferenciar. Às vezes é uma pessoa só que ouve, às vezes outras pessoas também ouvem. Estamos falando, às vezes, de uma sensibilidade de uma pessoa, ou nós estamos falando de fenômeno material. Tem muita coisa para explorar nesse tema. Mas, sim, não necessariamente vai ser alguém que queira fazer mal para os residentes, simplesmente apegado ao local e convive num quadro mental que ele mesmo criou e ele eventualmente não está nem vendo quem está circulando pelo local. Muito bem, então nós entendemos que essas manifestações são oriundas de espíritos das mais diversas categorias, tanto espíritos inferiores, Maria Antônia pontuou bem os avarentos, e a gente vai falar deles em breve, mas antes de falar individualmente das categorias de espíritos e de seus objetivos ao se fixarem num local, é importante a gente também tratar um pouco sobre a natureza dos fenômenos. Tanto a Maria Antônia quanto o Sérgio já iniciaram, mas é bom a gente explorar melhor isso, né? Os espíritos podem agir sobre a matéria diretamente? Isto é, uma vez que eu esteja desencarnado, eu posso derrubar um objeto de uma estante? Eu posso apagar uma luz, por exemplo? É possível que eu faça isso? E que condições são necessárias para que um espírito possa produzir um efeito aqui no plano físico? Porque me parece que é uma coisa um pouco difícil, porque senão aconteceria, como Kardec bem coloca, né? Eu acho que foi o Sérgio que comentou isso no início, que todos os lugares são assombrados, é porque Kardec usa a palavra pululam, né? Os espíritos pululam ao nosso redor, isto é, eles surgem em grande quantidade, eles proliferam ao nosso redor. Num determinado ambiente pode ter dezenas de espíritos. Então, se eles tivessem alguma facilidade para manipular o plano físico, né, isso aconteceria com muito mais, seria um acontecimento muito mais comum, né, do que realmente é. Então, eu queria que vocês explorassem um pouco isso. Como que um espírito pode agir sobre um objeto inanimado, bater uma porta, por exemplo, como isso ocorre? Eu quero pegar como referência um filme conhecidíssimo por todo mundo, Patrick Swayze e Demi Moore. Ghost. É lindo. Lembra desse? É lindo. Muito bonito. Isso é maravilhoso. Esse filme é clássico. Tem cenas maravilhosas, sim, que entraram para a antologia do cinema. E ele começa a mostrar um pouco disso. Se vocês lembrarem, o personagem do Patrick Swayze, quando ele desencarna, ele encontra uma pessoa no metrô que faz um fenômeno físico, ele chuta uma lata. E aí o cara começa a ensinar ele, e até um ponto onde ele pega uma moeda, né, e faz a moeda circular de um lado ao outro da porta, junto com a Whoopi Goldberg, que também maravilhosa nesse filme. Ali eles não explicaram, mas mostraram o fenômeno. Mostraram o fenômeno acontecendo. E a Maria Antônia tocou já logo na primeira resposta dela. Existe a possibilidade existe, mas é necessário que exista mediunidade presente no local para que os espíritos que tenham o conhecimento, e nem todos têm, para extrair aí o ectoplasma e envolver o objeto com o ectoplasma, para que esse objeto inanimado possa ser animado de alguma forma, aí pela força do pensamento e da vontade do espírito, que ele vai manipular essa substância para que ele possa produzir os efeitos que ele quer buscar. Isso é interessante o que o Sérgio falou aqui, mediunidade. A gente geralmente considera a mediunidade, né, de uma forma mais restrita, né, mas essa é uma mediunidade de efeitos físicos, né? Kardec estuda isso, classifica ela como de efeitos físicos. Né, mediunidade nada mais é do que a capacidade de intermediar, de ser intermediário para a comunicação, inteligente ou não, dos espíritos. Então, se essa pessoa possui essa substância, e o espírito se utiliza dessa substância, ele é um médium, mesmo que ele não saiba, não é, Maria Antônia? Às vezes ele não tem ideia, ele não acontece nada com ele, somente esse tipo de fenômeno, não é? A pessoa, o médium, ele pode não sentir nada. Qualquer um de nós podemos ceder matéria, o ectoplasma, para um espírito se utilizar. Isso é simplesmente natural. Por quê? Porque o ectoplasma é uma matéria nossa, é uma energia que se caracteriza na matéria física nossa, mas que tem um comando do pensamento do espírito. Então, o que que ele faz? Ele absorve e cria as condições para que esse ectoplasma possa envolver o objeto, e aí ele produz de acordo com um desejo dele, mentalmente pensando o que ele quer de fazer. Ele quer jogar um copo no chão. Então, o copo, de repente, voa de cima da mesa e quebra lá no chão. O que que aconteceu? Nem todas as situações são assim, mas nós estamos falando de uma casa onde tem esses fenômenos, tá? Não vamos generalizar. E aí, o que que ocorre? A manifestação do barulho, a percepção de que algo estranho aconteceu. E foi provado que nada no ambiente favoreceu para que aquele copo caísse. Provavelmente uma entidade está ali, né? Essa inteligência que é o espírito está ali e sabendo lidar com esse ectoplasma, ele envolve o objeto para produzir o efeito que ele quer. Eu queria, não dá, quem quiser se aprofundar no assunto, porque a gente vai pincelar nas coisas, né? William Crookes foi um cientista que ele decidiu que a ciência precisava estudar esses fenômenos espíritas de efeito físico. E ele se aprofundou muito, até ele tinha o espírito da Cat King, né? Que ele se utilizava, e tem muitas fotos na internet para mostrar essa questão do ectoplasma. E tem uma coisa associada aí. Lembra que a gente fala muito no interior de assombração, né? Falamos de casa mal assombrada, assombração. E o Sim. ectoplasma, ele tem essa característica de ser muito branco, esbranquiçado. E aí as pessoas dão essa conotação de quem vê, né? Acaba associando a um fantasma, não o Gasparzinho, fantasma camarada, mas por ser esbranquiçado, ele dá essa conotação de assombração aí. Tem muita coisa que a gente precisa desmistificar, obviamente, nesse assunto, mas para estudar melhor o tema, esse autor, o William Crookes, é um grande cientista, e segundo Arthur Conan Doyle, ele foi o melhor, né? Era o melhor cientista nessa época para estudar esses temas, né? O Ernesto Bozano depois também tem bastante obras a respeito de fenômenos físicos, é um outro cientista muito respeitado, né, que inclusive responde a Charles Richer, e existe muito material, muito estudo nesse sentido. Esse fenômeno das materializações, da ação dos espíritos sobre a matéria, era no passado um fenômeno que chamava muito a atenção. Hoje, no Espiritismo, ele não ocorre com tanta naturalidade ou com tanta regularidade por conta da não necessidade, na verdade, né? Hoje em dia, as pessoas, a necessidade maior é de uma transformação moral mesmo, né? O Espiritismo se apresenta como uma escola, né? Mesmo porque, já imaginou, Sérgio e Maria Antônia, o que aconteceria se no meio de uma palestra se materializasse um espírito ali no meio? Tenho certeza que não ficava um. Eu acho interessante principalmente quem é espírita, que já estudou um pouco mais o assunto, é interessante ler o livro dos Médiuns, o capítulo 5, porque lá, e também tem um outro livro do Martins Peralva, que é Estudando a Mediunidade, Sim. que pontua a necessidade do cuidado com. O Martins Peralva fala da materialização. Desculpa, eu confundi as coisas. Mas o livro dos Médiuns tem muita informação sobre isso, inclusive sobre o tema de hoje, né? Sim. Mas esse Estudando a Mediunidade tem três partes que trata da materialização. E aí, para produzir esses fenômenos, os autores, eles chamam muito a atenção da responsabilidade com que isto é feito, todos os critérios, os cuidados, porque senão há complicações muito sérias para o médium que está doando ectoplasma, que não é o tema de hoje, né? Mas já que a gente enveredou nessa área, é muito importante que se tenha essa informação. E para poder lidar com esse tema, precisa estudar muito e entender principalmente a ética que envolve esse processo. Sim, sem dúvida. E aí uma outra sugestão é, a gente está falando aqui da ação, Sérgio colocou dessa forma, da ação do pensamento, o pensamento como sendo a fonte de controle sobre essa substância que aqui a Maria Antônia apresentou como ectoplasma. Então, no livro A Gênese, também Kardec faz um estudo sobre a ação do pensamento sobre os fluidos. Então, lá fica muito claro que para o espírito, para o desencarnado, o pensamento é como as mãos para o encarnado. Isto é, da mesma maneira como eu posso alterar as coisas materiais, mudar a posição de uma garrafa, com as minhas mãos, um espírito pode fazer isso no plano espiritual com o pensamento. Por isso é tão comum a gente ler em obras espíritas quando o espírito plasma determinados objetos. Então, ele cria, ele pode criar pelo pensamento cópia de objetos que ele utilizava, um relógio, um cachimbo, por exemplo, no plano, eu estou falando no plano espiritual, para que ele possa utilizar esse objeto lá. Agora, para que ele mova um objeto no plano físico, ele precisa de um determinado tipo de substância mais material e mais grosseira do que essa, que é o fluido universal que ele utiliza lá no plano espiritual. É essa substância que a Maria Antônia falou, que nem todas as pessoas possuem em quantidade. Por isso que muito desses fenômenos, desses ruídos, acontecem na presença de determinadas pessoas. E quando vem uma outra pessoa, né, lá no... Ah, eu dormi a noite inteira lá, não ouvi nada. Hora que dorme o indivíduo A lá, a Maria escuta a noite inteira barulho. Hora que dorme a Joana não escuta nada. Por quê? Porque é a Maria que fornece para aquele espírito o material que ela precisa para poder realizar aquele fenômeno. E a Maria Antônia pontuando, isso é muito interessante, a gente vê, já vi programas de televisão de pessoas explorando casas mal-assombradas. E muitos deles colocam câmeras que ficam a noite toda gravando lá. E raramente se vê algum fenômeno ali, porque você não tem a presença de ninguém ali fornecendo esse material. Se tem um espírito lá, e tem, ele está andando para lá e para cá, interagindo, só que ninguém vê e a câmera não capta. Agora, se tem aquela pessoa ali, aquele médium lá, que fornece esse material, aí aquilo poderia ser gravado e observado. Isso é muito interessante. Mas, muito bem, nós falamos sobre um determinado tipo de espírito que se fixa nos locais para assombrar. A gente está falando dos avarentos. Os avarentos, vamos falar aqueles materialistas mesmo. Aquele que o carro é o bem mais valioso que ele tem. Né? A casa dele é tudo que ele tem na vida. Né? Que não abre mão de nada material, não aceita perder no campo material de forma alguma. O que acontece quando essa pessoa morre? Quando o corpo dessa pessoa morre? Porque essa pessoa não morre, ela é imortal. Né? Quando o corpo dela morre e ela se desliga do corpo, já pulando toda a parte da dificuldade da separação e tudo mais. Ele está separado, o corpo dele está lá no cemitério. O que acontece com esse espírito, nesse contexto que a gente está abordando aqui? Pode falar, Ana Tânia, se quiser. Pode. Tá. O que nós estávamos comentando e dando sequência aí, né? O avarento, ele tem um apego muito grande pela matéria. E ele vai ficar enraizado naquilo. Ele cria como se fosse uma ideia fixa. Então, nós estamos falando de quadro mental, estamos falando das paixões. A Maria Antônia, na primeira fala dela, ela disse isso. Aquilo que eu tenho como um vício ou como uma paixão, eu vou continuar exercendo aquilo no pós-desencarne. Então, se o meu vício está enraizado no egoísmo, que é o caso do avarento, né, ele vai ficar ali como se ele estivesse protegendo o local, na cabeça dele ele está protegendo e não deixando que outras pessoas usurpem aquilo que ele está protegendo. Haverá extrema dificuldade de lidar com esse tipo de espírito, da mesma forma que se tem uma dificuldade muito grande de lidar com alguém que seja avarento no plano material encarnado. Ele vai ter muita proximidade da matéria. Então, nessa característica, continua com as mesmas paixões, continua com os mesmos vícios, com os mesmos gostos, e ele vai, então, no plano espiritual, dar continuidade com esse mesmo tipo de comportamento. Pode haver violência nesse caso? Ele pode sim ser uma pessoa agressiva. E se ele tiver um direcionamento, vamos falar assim, energético, se ele conseguir dar o direcionamento energético, esse aí vai produzir até com mais facilidade efeito físico. Porque principalmente as paixões inferiores, elas nos dão muita energia densa, mais próxima da matéria. Da matéria. Maria Antônia? Acho que com esse aspecto específico do avarento, o Sérgio explicou com muita clareza, né? Mas aí a gente tem outros tipos de espíritos, né? Que também ainda estão num plano inferior, que são aqueles espíritos que gostam de brincar, que são os brincalhões, que gostam, assim, de ver a pessoa encarnada amedrontada, e principalmente se tratando de uma questão que culturalmente sempre trouxe preocupação para as pessoas, e se tratando das tais casas mal assombradas ou ambientes mal assombrados, né? E aí, espíritos tendo esse conhecimento do medo que o encarnado tem, ele pode simplesmente pelo prazer de brincar com o encarnado, ele pode também produzir esses fenômenos, né? E aí depois nós vamos ter outras categorias que provavelmente o Wilson deve estar falando, ainda perguntando, né? Sim, a gente vai falar agora, como a Maria Antônia já entrou, né, no, nessa categoria, mas eu pretendo voltar ainda e tratar um pouco mais sobre a questão dos avarentos. Mas sim, essa categoria, que são esses espíritos brincalhões, Kardec, inclusive, os chama de batedores, são assim como você tem no plano físico. É interessante a gente entender, não são espíritos nem bons nem maus. São espíritos frívolos, simplesmente querem se divertir. Sabe, é aquele que no plano físico vive pregando peça, coloca bomba embaixo, põe cola na cadeira da professora, né? Põe um inseto na gaveta de alguém, né? Esconde Para as assustar. coisas, esconde Esconde as co objetos. e esconder os objetos, muito, muito bem lembrado, Sérgio. Esconde os objetos. Isso, depois que ele desencarna, ele se diverte. Quando a pessoa morre, né, ou quando o corpo morre, a pessoa não se transforma. Ela é muito parecida com o que ela era, né? Em alguns aspectos, ela piora, né? A gente sabe disso, porque o corpo tem alguns filtros ainda, né? Quando ele desencarna, ainda se potencializa algumas características. E se essa for uma característica fundamental do indivíduo, ele vai ficar um espírito mais brincalhão, mais batedor ainda, vai procurar fazer mais estripulias ainda. Mas não significa que seja um espírito mau, mas ele pode prejudicar alguém num determinado momento, e isso é muito sério. Numa determinada brincadeira dessa, por exemplo, imagina, ele pode ocasionar um infarto no encarnado, num susto, né? Ele pode ocasionar um mal súbito na pessoa que a gente não sabe a razão, mas leva essa pessoa ao desencarne, e aí esse espírito será também responsabilizado, como todos nós somos responsabilizados, por todos os nossos atos. Então, isso é muito importante pontuar, né? A gente que gosta de determinadas brincadeiras, a gente precisa sempre nos limitar, tomar muito cuidado, né? Até que ponto a gente vai chegar com essas brincadeiras, né, Sérgio? Mas quando eu falei sobre a questão dos avarentos, eu falava ainda sobre o espírito que, por exemplo, ele é muito apegado a uma casa. Vamos dizer assim, o sonho dele era construir uma casa. Aí ele trabalha, ele consegue construir aquela casa. E ele termina a construção da casa e desencarna. Dá um mal súbito nele, acontece alguma coisa, ele vai embora. Tudo que ele queria era poder usufruir daquilo. Eu conheço várias histórias assim de pessoas que trabalharam a vida toda, se aposentam, 2 meses depois ele desencarna, compra uma chácara, compra um barco, né, do lado de um rio. Agora ele quer aproveitar a vida dele naquele momento, ele acha, né, que a partir daquele instante ele vai aproveitar a vida dele. E aí ele tem um mal súbito, adoece e morre, ou nem adoece, né? E morre. Esse espírito, realmente, às vezes, ele pode ficar. Se ele for materialista, se ele não for suficientemente espiritualizado, ele pode ser, sim, né, a assombração de uma residência, e pode ficar lá durante muito tempo, né? Agora, o que eu queria, Sérgio, que você abordasse é a questão da percepção dele. Porque muitas vezes, em trabalhos mediúnicos, a gente conversa com espíritos dessa natureza que não têm percepção do tempo passar. Às vezes eles Exato. ficam durante muito tempo numa casa e não sabem ainda, né? Como você falou da senhora da casa espírita. Wilson, eu tenho uma história. Eu fui fazer uma viagem para fora do país e fiquei lá 2 semanas. E quando eu voltei no trabalho mediúnico, houve uma manifestação de um espírito que eu acabei trazendo dessa minha viagem. Eu não trouxe na bagagem, né? Mas Trouxe na mala. trouxe na mala, né? Na verdade, o que que aconteceu? Eu cheguei no local, eu senti a presença e eu não consegui ficar no local, não consegui entrar. Estava com um companheiro de trabalho, era uma viagem a trabalho, ele foi, passeou e tal. Eu não consegui, eu fiquei ali parado e não consegui visitar o lugar. Era um castelo. E esse espírito, ao se manifestar no retorno, ele estava, Wilson, há já quase 400 anos ali enraizado naquele local, como se ele fosse o guarda, o vigilante ali do castelo. Era uma fortaleza, dessas fortalezas que tem na Europa, beira-mar, que é onde haveria as invasões bárbaras ou qualquer tipo de invasão aí. E esse espírito, ele estava ali. Então, eu falei um pouco lá no começo. Cria-se um quadro mental e a pessoa fica aprisionada. Quanto mais próximo da matéria, quanto mais achegado na matéria eu tô, e o caso da varenta que você mencionou é exatamente isso, né? Ele vai criar esse quadro mental em desequilíbrio. Ele não admite que ele não tem mais a posse daquele item, né? Que é o fascínio dele pelo item. Ele não admite mais. E ele continua agindo como se tudo tivesse da mesma forma. Eu ia pegar um pouco no pé dos nossos ouvintes. Eu vou pegar um pouquinho só. Para quem tem ciúmes. Eu ciumento é bem próximo aí do avarento, só que o Avarento. objeto de desejo é um indivíduo, uma pessoa, né? Ah, Sim. e o avarento é a matéria física, financeira, ou uma É, casa. qualquer tipo de posse, né? De sentimento de posse, na verdade. Isso, o Isso é muito importante. sentimento de posse, ele causa isso. É importante a gente compreender, né, Sérgio? Estou fazendo um complemento aí no que você comentou, que é muito interessante, a gente compreender que tudo é passageiro. Você pode adorar o teu trabalho, mas você tem que estar preparado hoje mesmo para largar dele. Se for preciso deixar o seu trabalho hoje, você deixa ele com tranquilidade, olha para outro canto e segue caminhando, nem, né, nem se lembrando desse trabalho, você quer tanto aquilo, você quer tanto realizar alguma coisa ali, aquilo vira um pensamento fixo. E é esse pensamento fixo que aprisiona o espírito naquela condição. Isso, como o Sérgio colocou, vale para um trabalho, né? Portanto, podem ter empresas também mal-assombradas, né? Oficinas mal-assombradas. Exato. Né? Esses prédios comerciais, lojas que nada dá Sim. certo. Você Você vê monta uma loja atrás da outra e nunca dá certo. quantos suicídios a gente tem relatos, né? No ambiente profissional, em indústrias, né? Eu vejo isso na China, a gente tem muitos relatos onde as condições de trabalho são extenuantes, não só na China, como em outros países asiáticos também. Mas, enfim, isso leva esses espíritos perturbados a se fixarem naquilo, porque a vida deles é aquilo ali só. Então, hoje, a gente tem que fazer as coisas, mas saber se libertar delas, né? Por isso que a espiritualidade é tão importante. Quando a gente chega no centro espírita, vai estudar, esquece tudo que você faz, esquece o seu trabalho, esquece. Não se fixa só naquilo. Faz alguma outra coisa que você gosta. Toca. Você gosta de tocar violão? Toca. Gosta de fazer crochê? Vai aprender a fazer crochê. Vai aprender a cantar. Vai aprender a interpretar, né? A nossa vida tem que ser diversificada. Senão a gente passa a vida toda fixada numa única coisa e quando desencarna, continua. E é importante, Wilson, a gente fala no interior isso, as coisas são emprestadas para nós, porque eu Tudo. sou um Isso. espírito, eu tenho experiências humanas, encarnado, e na carne eu recebo tudo quando eu chego e quando eu vou embora eu deixo. Sim. Tudo me é emprestado, eu não sou um posseiro, eu estou fazendo ali um aluguel, eu estou fazendo ali um uso temporário, fundamental, porque como nós falamos de avarento e nós estamos dizendo o desejo excessivo da posse, ele pode causar esse tipo de coisa, é que a gente trabalhe essa questão do desapego, lembrando que não há pecado nenhum em utilizar o dinheiro, utilizar a matéria, utilizar as posses materiais, porque todo trabalhador tem direito ao teu salário, Jesus já disse isso. Mas é importantíssimo que a gente saiba quem é dono de quem. E que eu não vou ficar Eu não vou levar, eu brinco, caixão não tem gaveta. Pode ser que alguém já esteja fazendo gaveta para caixão, sei lá. Mas os egípcios colocavam um monte de coisa para o além-vida deles, né? O pior de tudo é que os egípcios levavam também os seus servos, né? Morria o Exatamente. faraó, todos os seus servos também eram executados para poder servir ele do outro lado. Servir do outro lado. É toda uma consciência do além-vida. Eles acreditavam tanto e queriam passar bem no Pois é, além-vida. Faltava a sem consciência dúvida. moral sobre, né? Sem dúvida. Maria Antônia, eu quero te passar ainda sobre esse assunto. Nós não é o objetivo principal, mas o assunto cruza. Muitas vezes a gente está falando dos fenômenos físicos, mas muitas vezes um espírito dessa natureza, um avarento que ficou fixado naquela casa, que quer expulsar o morador de lá, de repente aquele morador não produz esses elementos que ele precisa para produzir fenômenos, bateção de porta, para derrubar as coisas, ele não consegue fazer isso. No entanto, se ele conseguir uma afinidade de pensamento, ele consegue influenciar essa pessoa, atormentar essa pessoa, fazer essa pessoa ter pensamentos destrutivos, achar que a vida não vai bem, atrapalhar o relacionamento dessa família, ou induzir qualquer. Eu falei do marido, da esposa, do filho, atormentar o filho, a filha, né, a criança. É possível que isso aconteça, Maria Antônia? Sim, é possível, principalmente se aquele morador daquele ambiente, vou pegar o exemplo que você deu, são pessoas que, do ponto de vista moral, ainda têm muito a melhorar. São pessoas que têm comportamentos muito possessivos, comportamentos muito parecidos com o do espírito. Eles vão vibrar nas mesmas, no mesmo nível, né? É uma questão da sintonia. Eles vão estar sintonizados. E daí, aquele espírito que, na verdade, ele é possessivo, ele quer retomar a casa dele, mas ele não vai conseguir retomar a casa, ele permanece no ambiente. E começa, então, devido ao seu padrão mental, em equilíbrio com o padrão mental daquela família, ele pode provocar naqueles que estão mais sensíveis efeitos, né, atua sobre essas pessoas, e em particular é comum aparecer isso em criança, né, nas crianças, devido à sensibilidade delas e dependendo da fase, da idade que a criança está, porque nós sabemos que até os 7 anos, as crianças ainda, elas têm bastante vínculo com a espiritualidade. Elas se desvinculam completamente depois dos 7 anos em diante. Daí elas são espíritos como elas são, com a identidade espiritual delas, mas encarnados. Mas até então, por isso que a gente às vezes observa, e eu digo isso porque eu vivenciei isso com minhas filhas, né? Principalmente com a mais velha. A gente começa a observar mudanças de comportamento de uma hora para outra das crianças. Uma criança que chora muito, que se irrita, que fica irritada com facilidade, como se alguma coisa estivesse incomodando. Ela não sabe dizer o que é, mas alguma coisa está refletindo nela, que é a energia da presença desse espírito no ambiente, né? E pode também produzir esses efeitos naqueles que são mais, com maior tendência de irritabilidade, que não tem um jogo de cintura, aquele que é mais rígido. Então, o espírito acaba encontrando nessas pessoas padrões semelhantes ao dele, porque ele, na condição de avarento, ainda está ali, porque ele também é rígido com aquilo que ele quer, né? Com a sua posse, né? A possessividade, ela é muito assim, ela é rígida, né? Uma das características da possessividade é a rigidez. Aí vai encontrar naquelas pessoas, aquela família, um terreno propício. Em contrapartida, se há uma família mais equilibrada, mais harmonizada, mais espiritualizada, e aí não precisa ser espírita, às vezes você vai encontrar uma família que é católica, que é dedicada, que tem muita fé, que faz oração constantemente, né? É uma pessoa que valoriza muito os elementos da prece, que fala em Deus, que fala em Jesus, que ensina sobre Deus para as crianças. Então, essa família está criando uma aura, um ambiente na sua casa de proteção. E aí, o que elas acabam fazendo? Atraindo para junto delas os bons espíritos, que, por sua vez, tentam levar esse espírito daquela casa para outro ambiente. Mas eles nem sempre conseguem ter acesso àquele espírito, porque ele está muito inferiorizado ainda, né? Então, a espiritualidade superior, ela está ali, porque todos nós temos espíritos protetores, cada um de nós temos os nossos espíritos. Imagine numa família, os vários espíritos protetores atuam, criando a proteção necessária para neutralizando a ação daquele espírito que está, de uma maneira, atrapalhando aquela família. Muito bem, nós são 10 para as 8, temos 10 minutinhos ainda, dá tempo da gente avançar em algumas questões, tem algumas questões também dos nossos amigos aqui do Facebook, mas então, quando uma pessoa passa por uma experiência dessa e muda de casa, se é um espírito fixado ao local, as coisas vão melhorar para ele. Agora, se ele vai para outra casa e continua, e se vai para uma terceira e continua, aí a coisa é com ele. Mas não precisa mudar de casa. A gente viu, não precisa mudar de casa para poder resolver a situação. Na verdade, muda você mesmo. Né, muda a frequência. Vai, muda a frequência que vai dar tudo certo. Evangelho no lar, essa é a nossa receita sempre. Então, não adianta chamar o padre para fazer a limpeza, não adianta chamar o pastor, não adianta chamar o pai de santo, não adianta chamar o benzedor, não adianta chamar o médium, não adianta acender vela, não adianta incenso. Isso não limpa o ambiente. O que limpa o ambiente é o nosso pensamento, né, e o pensamento e a ação dos bons espíritos. Eu queria, em cima do que a Maria Antônia me falou, tem coisas que a gente às vezes ouve em trabalho mediúnico de desencarnado e tem coisas que a gente ouve de encarnado. Então, Maria Antônia explicou muito bem essa questão de morre um familiar, ou desencarna um familiar. Amava os filhos, amava a esposa, uma pessoa que não tem nenhum problema de odiar o outro. Mas ele está em desequilíbrio. Ele desencarnou, está em desequilíbrio e ele vai desequilibrar o ambiente. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas ele amava a família, ele não está fazendo mal. E muitas vezes as pessoas até chamam, achando, não vai fazer mal, vai me ajudar. Não é verdade, porque esse espírito está num outro plano e ele está em desequilíbrio. E quando é esclarecido que ele está em desequilíbrio e causando desequilíbrio, a grande maioria das vezes a gente consegue convencê-lo sem nenhum tipo de argumento mais forte. Eu acho que é no filme Amor Além da Vida, se eu não me engano, Amor Além da Robin Vida. Robin Williams, que ele se aproximava da esposa, ele tinha morrido num acidente, ele se aproximava da esposa e ela sentia muita tristeza, ela ficava muito deprimida sempre que ele se aproximava dela, então ela percebia a presença dele e se entristecia muito. Ele, como a amava muito, se afastou dela para que ela pudesse continuar a sua vida. Mas ele tinha uma clareza muito grande de onde ele estava e do que estava acontecendo, da ação dele. Um espírito em perturbação não consegue perceber isso. Muito bem. Um belo exemplo, esse filme que ela cria depois um quadro mental e fica aprisionada no quadro mental. Que é justamente a ação do pensamento. Sobre os fluidos, né? A gente vai falar rapidamente de alguns espíritos errantes, que são aqueles que não são bons nem maus, não se fixam a lugar nenhum para prejudicar ninguém, mas algumas pessoas têm a capacidade de perceber a sua presença. Vou dar um exemplo, o indivíduo que gostava muito de frequentar um bar, não é nem a questão de alcoolismo, não é vício, nada. Ele gostava de ir lá conversar com os amigos, tomava um cafezinho, uma sinuca, e ele desencarna, né, em certo desequilíbrio, apegado àquela vida, não se percebe, não se espiritualizou, permanece aqui, não se dá conta do que aconteceu com ele e continua frequentando aquele bar, né, aquela roda de amigos, né, aquele local onde ele frequentava enquanto era vivo. Então é possível que isso aconteça, sobretudo no exemplo que eu dei, bares, por exemplo, é possível que existam espíritos ali, não só aqueles viciados, como eu disse, que estão buscando lá, né, suprir um vício, mas aqueles que se fixam ao local também, também tem, né, Sérgio? Sim, a Maria Antônia colocou exatamente isso anteriormente, porque O que vai acontecer, e eu tenho até, você estava me falando, veio uma, eu não vou saber dizer qual livro é agora, mas essa história é muito legal, que o André Luiz estava observando alguns espíritos, começou a chover, você vai lembrar, Wilson, que você tem uma memória melhor que eu. Mensageiros. Isso. Começou a chover e ele vê um bando de desencarnados correndo para se proteger da chuva, né? Estamos falando desse quadro mental, né? Achando que ele poderia ter um problema com a chuva. E ele sai correndo, ele entra numa casa e ele continua observando, de repente saem todos correndo daquela casa e entram na outra. E lá ficam. E aí o André quer saber o porquê. E se explicou ali que naquela casa, primeiro que eles estão tão próximos da matéria que eles acham que vão sofrer o efeito dela. Segundo, eles foram para o ambiente para se proteger, só que aquele ambiente se fazia evangelho no lar. Eles não se sentiram bem ali. E eles foram para casa onde não se fazia o evangelho no lar. Pois é. Maria Antônia, ó, tem duas questões rápidas, a gente tem 5 minutos ainda. Mas aqui tem 2 ou 3 questões para a gente abordar rapidamente. A Érica Pandolfo Packer, eu acho que a pergunta dela tem mais a ver com mediunidade, mas vamos tentar entender aqui, contextualizar e responder. Agradeço. O espírito se utiliza do pensamento do encarnado e pode fazê-lo falar desse espírito? Eu não sei se ela quis dizer falar através dessa pessoa, pelo pensamento, ou falar sobre o espírito, né? Veja, então tem um encarnado. A pergunta é, se o espírito que está desencarnado, que está ali no local, pode utilizar e influenciar o pensamento do encarnado para fazê-lo falar sobre esse espírito ou o que esse espírito quer que ele fale. É possível? É possível, mas não é comum. Não é comum isso acontecer. Isso é muito comum acontecer dentro de uma casa espírita. Por quê? Para que o espírito possa. Ele pode tentar, ele se aproxima, ele conecta com o pensamento da pessoa encarnada ali. Mas para que essa pessoa possa realmente expressar o pensamento do espírito, ela tem que estar com a sua mediunidade desabrochada, em condições de dar conta. Só que assim, se esse médium, ele é um médium, e é muito comum para quem trabalha com a mediunidade, que conhece o Sérgio, que lida bem com essa questão, se o médium ele percebe isto e ele tem conhecimento, ele não vai expressar aquilo que o espírito está intuindo. Por quê? Porque ele tem uma censura, ele tem uma compreensão de que aquilo que está sendo colocado não é ali o local. Até porque, não é porque simplesmente ele não é o local correto, é porque ele precisa ajudar esse espírito a entender a condição em que ele está. E que o local mais adequado vai ser lá no centro espírita. Então, ele, mentalmente, ele não dá passagem às informações que estão sendo dadas a ele, e ele convida o espírito a acompanhá-lo na reunião mediúnica. Agora, quando isso não ocorre, normalmente pode ocorrer a manifestação, mas as pessoas não identificam. Nem o médium vai identificar que aquilo que ele está dizendo não é dele, ele acha que é dele. Essa é uma questão importante, porque quando a pessoa tem mediunidade, por isso que nós sempre orientamos, quem percebe o desabrochar da mediunidade precisa estudar, porque precisa conhecer o fenômeno que está vivenciando para poder dominar o processo, porque o médium ele tem autonomia para poder manifestar o pensamento do espírito. Muito bem. Essa é a pergunta. Outra. Então, vamos lá. Um resumão, sim, é possível que o espírito fale para uma pessoa que seja médium e que não esteja educada adequadamente. Daí a importância de, ao perceber um comportamento bipolar muito estranho, a pessoa falando coisas que talvez não diria normalmente, identificando isso, se puder visitar uma casa espírita, frequentar algumas palestras e depois passar pelo atendimento fraterno, ser orientado, pode ser sim que seja um caso de manifestação mediúnica que ela tá apresentando sem que saiba que isso está acontecendo. Daí a importância da casa espírita. E pode ser sutil, Wilson. O espírito pode sugerir uma lembrança e a pessoa começa a falar daquele que desencarnou. Muito bem. A Regina Ruda pergunta aqui se é mais fácil doarmos ectoplasma, isso é, contribuirmos para esse fenômeno, quando estamos com medo que possa haver uma assombração. Me parece que é um círculo meio vicioso, né? Eu tenho medo, e eu sou a pessoa que fornece, parece que tudo acontece comigo. Eu não sei se o medo tem uma relação direta, né, Sérgio? Mas que se a pessoa tem uma relação e tem medo, vai continuar acontecendo com ela, é isso? Medo e raiva são duas emoções extremamente fortes, de padrão muito baixo, e é grosseiro. Ele viabiliza mais uma conexão com o espírito. Ele pode ajudar a que a conexão fique mais forte, e aí realmente até o fenômeno pode ser facilitado aí. Muito bem. Aqui tem mais. A Edna Regina Longato, um abraço para a nossa amiga Edna. Ela está perguntando se é mais ou menos como se essa presença pode ser identificada por crianças, como amigos imaginários. É muito comum, às vezes, a criança ver uma pessoa conversar, né? Se esse fenômeno pode ser um espírito ali que habita a casa, de repente, não ruim, né? Como a gente viu, não um espírito mau, nem bom, mas que está por ali, essa criança conversa. É possível? Sim, é possível. Sim. Quantos relatos a gente tem de crianças, né, que fala de um amiguinho que os outros não veem, mas ele vê. Isso é comum acontecer isso. É o que eu disse, acontece quanto mais cedo acontece, é porque a criança também está muito vinculada à questão da espiritualidade. Aí eles fazem um equilíbrio mental de padrões semelhantes. Então a criança percebe, a criança encarnada percebe a outra criança desencarnada, né? Mas também isso acontece com permissão. Nós não podemos esquecer que todos nós temos uma proteção espiritual, porque senão a gente vai dizer que nós estamos à mercê. Não é bem assim. Mesmo, e principalmente a criança, né? Quando a gente fala do anjo da guarda da criança, todo espírito encarnado tem um protetor. E as crianças também têm, porque elas são espíritos que vieram para cá e alguém se responsabilizou pela encarnação dela aqui. Então, ela é amparada por esses espíritos, né? E que só permite mediante a orientação do plano superior para quê? Muitas vezes é para encaminhar essa criança para uma religiosidade. Porque quando a criança começa a falar assim, os pais ficam apavorados. Aí os pais buscam ajuda. E muitas vezes isso faz com que os pais comecem a pensar de uma maneira diferente, a pensar mais na vida espiritual. E quando eu digo espiritual, porque não necessariamente é espírita. Lógico que você está falando com pessoas que são espíritas, vão encaminhar para o centro. Mas eu já vi muitos casos de pais que são evangélicos, que são católicos. Na minha área de profissional, eu encontrei muitas situações assim de criança, mas eu também tinha que respeitar a religiosidade, a cultura daquela família. Então, eu sempre busquei informações para poder, inclusive, indicar uma pessoa mais aberta, mais adequada, para não atribuir que aquilo era fruto do diabo, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Pois é, por isso que eu disse lá atrás que não adianta chamar padre, pastor, pai de santo, benzedor, porque, olha, a força pode até ser que ele saia num primeiro momento, né? Existem algumas situações em que esse espírito é obrigado a sair, expulso, mas ele volta. Ele volta depois porque ele tem livre-arbítrio. A questão é a mudança realmente. Então, se a pessoa, às vezes, né, de outra religião, chama um pastor, vai lá, expulsa, aquele mal sai mesmo. Mas se essa pessoa passa a frequentar os cultos regularmente, passa a ler o evangelho dentro de casa, ela muda o padrão mental e realmente a coisa vai melhorar. Meus amigos, são 20 horas e 4 minutos, com 1 hora e 4 de programas. O tempo passa muito rápido quando a gente está se divertindo e quando a gente está aprendendo. A minha gratidão é novamente uma Eu tenho que expressar essa alegria de estar com esses companheiros, com o Sérgio, com a Maria Antônia. Muito obrigado pela presença de vocês dois, sempre muito solícitos ao atender o nosso convite. Nós agradecemos também a todos os amigos que passaram por aqui, que deixaram lá o seu joinha, que deixaram ali um elogio. Muito obrigado mesmo, nós estamos aqui por vocês, a gente sempre lembra disso, lembrando que o projeto União Rádio Web é um projeto hoje vinculado à USE e que está no ar, que se mantém no ar com a ajuda de vocês. São alguns amigos que contribuem para que nós possamos, né, manter. Hoje a gente não está usando o estúdio porque, por conta da pandemia, mas para que a gente possa manter o nosso estúdio. Lembrando que a rádio permanece 24 horas no ar. Você, a qualquer hora do dia e da noite, pode ir lá pelo seu celular ouvir uma palestra. O programa Visão Espírita está disponível lá também, uma vez por semana. Todos os programas aqui você pode ouvir pelo aplicativo da União Rádio Web. Se você não tem tempo de parar para ver no YouTube, por exemplo, você pode ouvir somente enquanto você está fazendo uma outra atividade com fone de ouvido. Você vai ouvindo o programa Visão Espírita, a gente aproveita para poder aprender. Se você ainda não auxilia e quiser auxiliar o programa Visão Espírita, está aí o número da conta, não precisa anotar, que esse vídeo vai ficar lá no YouTube, você pode voltar depois, anotar com calma, né? Lá no Nubank, é o nosso amigo Alan Dini Souza, o responsável, e lá também no aplicativo da União Rádio Web, você acompanha a utilização de cada recurso. Muito obrigado a todos vocês, muita paz, muita luz, uma semana repleta de energia, repleta de oportunidades de aprendizado, e com isso que nós aprendemos, que nós possamos colocar em prática, mudar o nosso quadro mental, que possamos a cada dia expressar a nossa gratidão, a nossa alegria de sermos cristãos e de sermos espíritas. Eu passo aqui a palavra para Maria Antônia, para as derradeiras considerações, e depois eu peço para o nosso amigo Sérgio para fazer uma breve prece de encerramento. Quero agradecer ao Sérgio, agradecer ao Wilson por essa oportunidade e a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem, pelo carinho, pelas vibrações. Que Deus abençoe e adentre o lar de cada um de vocês. Muita paz. Muito obrigada. Gratidão de todo o coração. Meus agradecimentos também. É sempre um prazer. Adoro estar com vocês. Sempre que a gente tem a oportunidade, a gente vem mesmo. E nós vamos, nesse momento, já que falamos tanto de locais mal assombrados, né, nós vamos levar os pensamentos ao alto, e propiciando uma boa conexão, pois sabemos que o remédio para tudo isso que nós dissemos, a solução, está no Evangelho. Que possamos colocar o Evangelho no nosso lar, através da leitura, que essa leitura possa mudar o padrão vibratório de cada um de nós, e que esse padrão vibratório possa se modificar e modificar o nosso comportamento, pois dessa forma teremos sempre a companhia, não de espíritos em desequilíbrio, mas de espíritos em equilíbrio, de espíritos que são amigos do Evangelho, que querem o bem da humanidade, o nosso bem e o bem de todos. Então, que nós possamos a cada dia buscar esse contato cada vez mais, trazer Jesus para dentro do nosso lar e, dessa forma, não expulsar, mas educar, disciplinar, orientar esses espíritos que eventualmente possam estar circulando como errantes, como zombeteiros, independente da sua categoria, que todos eles possam ser beneficiados desse nosso ato bem simples de trazer o Evangelho para dentro do nosso lar. Que assim seja, graças a Deus. Paz e luz.